Reinaldinho, firmeza, mano? E aí, Dan? E aí? E aí, Paul? É, a gente veio trocar uma ideia com você, né, mano? Tem uns mano que ligou umas ideias erradas aí, pá, que tem uns bicos diferentes na área. Ei, se tá crescendo pra cima da gente, ei, pá, mano. Essa ideia errada, se a goma tá mudada, mano. Quem é esse tipo de gente, em casa, mano? Que na quebrada na sua goma. Tô falando de quem? Tô falando da gente, mano. Não, pera aí. Explica o bagulho com calma. Qual que é, mano? É o seguinte, tem uns malucos olhando a gente com indiferença. Parece que se incomoda com preto. Gosta de preto. Um tipo racista, tá ligado, mano? Manda esses malucos se foder, mano. Qual que é? Então, mano, tamo aqui pra mandar uma ideia pra esses otários. Toma aí, mano. É nóis, preto do preto. Eu tô na minha área e vou no meu rolê. Os mano na quebrada é tudo sangue bom, pode crer. Eu sei que a minha pele negra te incomoda e pode até levar mal, paga pau. Você não se conforma em ver um preto com uma vida normal, mas o que todo mundo sabe é que você paga um pau. Pro meu cabelo ruim, pro estilo do meu penteado, de trança ou careca, você paga um pau, eu tô ligado. O meu estilo é esse, eu não mudo. Pode me chamar de maloqueiro, vagabundo. Aí vacilão, sou filho do gueto, sou favela. Sou preto. Sou comunidade sofrida, sou a raça que a sua raça chama de bandida. Tudo bem, pra mim eu tô legal. Sou preto do gueto e não vou levar a mal. Preto, preto, preto. Preto do gueto. Preto, preto, preto. Sangue A, sangue bom. Preto do gueto. Sangue bom. Preto do gueto. Veja bem, você não é melhor que ninguém. Quem é você pra falar mal de alguém? O nosso estilo é esse mesmo e não tem jeito. Assumido, nascido, sangue bom, preto do gueto. Ele fala mal de mim, ele não gosta de mim, do jeito de eu me vestir, mas eu tô legal assim. Se liga, eu tô no ar e quero sim acabar com esse bando de racista, eu tô pronto pra tretar. Deixe que fale o que quiser, que ele se dane, que se foda essa raça racista. Eles não mandam nessa porra, tô a fim de zoar, pra que eles possam se ligar que você se orgulha em ser assim, nada vai te mudar. Pra mim já chega esse tipo, bando de filha da puta. Já disse e repito, o meu jeito ninguém muda. Meus mano, minha família tem orgulho de mim. Preto do gueto, tô na fita até morrer, até o fim. Preto, preto, preto. Preto do gueto. Preto, preto, preto. Sangue A, sangue bom. Preto do gueto. Preto, preto, preto. Preto do gueto. Preto, preto, preto. Sangue A, sangue bom. Preto do gueto. Aí, irmão, ele não gosta do seu jeito diferente, diferente. Mas qualquer hora a gente tromba essa gente e ele vai se ligar que aqui o bicho pega. Quem é favela não é mole e não se entrega. Irmão, sangue A, pronto pra engatilhar e atirar. Nossa ideia vai fazer ele pensar que a bomba pode explodir na cabeça desse otário. Sem dó, esse racista vai pra casa do caralho. Eric 12 manda rima aqui pra você. Se liga, racista, não insisto, afirma ND vai te fuder. Se tem o dom, vem me pega, acelera. Tô a 180 por hora na via Anhanguera. Não tenho a pele escura, mas sou preto do gueto também. Bem, sossegado na moral, mas aí nem vem. Porque agora eu tô saindo fora. Respeito é bom, sangue bom e todo mundo gosta. Preto, preto, preto. Preto do gueto. Preto, preto, preto. Sangue A, sangue bom. Preto do gueto. Preto, preto, preto. Preto do gueto. Preto, preto, preto. Sangue A, sangue bom. Preto do gueto. Preto, preto, preto. Preto do gueto. Preto, preto, preto. Sangue A, sangue bom. Preto do gueto. Preto, preto, preto. Preto do gueto. Preto, preto, preto. Sangue A, sangue bom. Preto.